Eu não consigo mais dormir, amor, sem você perto de mim. É que você me deixou viciado, maluco, gamado. É o fim. Depois de me levar pra cama, você diz que não me ama. Mas você me deixou viciado, maluco, gamado. É o fim, pobre de mim, se você não voltar pra mim. Eu vou fazer plantão naquela esquina, só pra ver se essa menina dá uma chance pra mim. Oh, ah, amor, você é minha vitamina, é um amor que me alucina, vem comigo ficar. Eu não consigo mais dormir, amor, sem você perto de mim. É que você me deixou viciado, maluco, gamado. É o fim. Depois de me levar pra cama, você diz que não me ama. Mas você me deixou viciado, maluco, gamado. É o fim, pobre de mim, se você não voltar pra mim. Eu vou fazer plantão naquela esquina, só pra ver se essa menina dá uma chance pra mim. Boa, amor, você é minha vitamina, é um amor que me alucina, vem comigo ficar. Eu vou fazer plantão naquela esquina, só pra ver se essa menina dá uma chance pra mim. Boa, você é minha vitamina, é um amor que me alucina, vem comigo ficar.